Sim, obrigada. Eu... Era o mesmo, o guitarrista. Antes da mesa redonda que vamos ter a seguir, meia redonda, vamos ter ainda, enquanto se prepara aqui e se reúnem estas pessoas, vamos ouvir ainda João Paulo Gomes. Também da Associação Espírita de Alcobaça. E continuaria a pedir que se começassem a aproximar do palco então o Ulisses, o Carlos Miguel, a Daniela, a Joana, o Lucas e o Jorge, por favor. Meditando sobre a vida. Desabrochar, medir. vida. E que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento. Obrigado. Obrigada, João Paulo. E vamos então agora dar início ao debate.